reencarnatórias da família, você pode vir numa família, por exemplo, cujo adolescente deverá desenvolver uma esquizofrenia hebefrênica com 13 anos. Está na pauta da reencarnação daquele espírito. Ele não vai conseguir fugir daquela esquizofrenia, porque o problema é grave, psíquico é grave. Então, com 13 anos, já vi isso, uma família bem organizada, bem funcional, e o filho apresentava uma esquizofrenia. Aí você vê a diferença entre uma família saudável e uma família disfuncional. Essa família acolhe o garoto, tem um manejo legal, os membros todos crescem, fazem um movimento de interação saudável, a cobertura para o pai, para a mãe, o apoio, é todo o manejo que você olha e vê aquela família que está com um problema, que emergiu de uma esquizofrenia, mas ela não se desestrutura, ninguém perde a cabeça, ninguém foge do lar, ninguém quer se matar, matar ninguém, ninguém está todo mundo conseguindo funcionar legal. Agora, se a família é disfuncional, o que é que acontece? Surge um quadro desse, a família se fragmenta. Alguém arruma logo um casamento, porque não aguenta conviver com aquele irmão, arruma logo um casamento para sair de casa. O casal, às vezes, não aguenta. E aí se separa. Por quê? Porque a família não está numa boa performance. Surge um conteúdo grande, ela não consegue lidar. Por quê? Porque ela não tem funcionalidade, não tem saúde para poder lidar. E, às vezes, não busca ajuda. Então, a arte de poder lidar com os problemas caracteriza que uma família é saudável quando ela lida com o problema, supera e cresce, e a família disfuncional ela fica empacada no problema, ela empaca no problema, não consegue avançar, e um membro dói para cá, outro chora para lá, e um escapa para ali, aí cada um faz um movimento para tentar sofrer menos, mas continua aquela família que a gente percebe que ela não cresce, não cresce, demonstrando que aquele problema, que pode ter surgido por via da reencarnação, no sentido de um que estava no mapa reencarnatório daquele grupo de espírito que reencarnou junto, a gente percebe que eles não conseguem avançar. E não conseguem por quê? Não conseguem porque negligenciaram possibilidades, fizeram escolhas inadequadas, não se aprumaram adequadamente, não se fortaleceram e agora não tem estofo, não tem alicerce para lidar com uma dificuldade que é de vulto. Você perder a companhia física de um pai, de uma mãe, de um filho. Às vezes o filho desencarna, o casal separa, não aguenta. Eu vi agora mesmo, numa família disfuncional, a jovem se jogou do prédio. Uma catástrofe. Uma família rígida. Tem dois tipos clássicos de família disfuncional. Um é a família rígida, aquela família fechada, regras rígidas, autoritária, alguém manda e todo mundo se submete na família, não há espaço para diálogo, a negociação sempre é precária. Essa família, que a pegada é muito forte, que é muito dura a pegada, uma das possibilidades na disfuncionalidade, como consequência, é suicídio. Essa jovem não aguentou a pressão da mãe e do pai, se projetou do prédio. Os pais conseguiram ficar juntos depois? Não conseguiram. Não conseguiram lidar com a perda da filha. Ambos se culpavam e um acusava o outro. Porque uma família saudável, nós não procuramos culpados, nós procuramos responsáveis. Numa família saudável, a gente não quer saber quem é que a gente vai levar para a cruz. Nós queremos saber o que é que a gente pode fazer para tirar da dor, ajudar o outro a carregar a cruz. Que ela também nos pertence. Quer dizer, o jeito de manejar é um jeito diferente. É um jeito diferente. Agora, uma família que está funcional agora, ela pode estar disfuncional amanhã. Uma família que está disfuncional hoje, ela vai se equilibrando, depois ela ganha um ponto de equilíbrio. O que é funcionalidade e disfuncionalidade? É um estado de equilíbrio estável. Percebe? Você pega cinco famílias saudáveis que têm performances diferentes. Tem famílias saudáveis com autodesenvolvimento, tem famílias que estão saudáveis, mas estão no desenvolvimento médio. Você pega uma família como eu citei, por exemplo, você vê aqueles espíritos arrumados. É uma família saudável, densa, né? Eu conheço famílias que são saudáveis de uma densidade, sabe? De uma possibilidade individual e grupal da família que assusta, porque reuniu espíritos com muitos recursos, se apropriado da doutrina espírita, enriquecer esses recursos, e essa família é forte.